Jardim, um coreto à música e a saudade pedida, esta, levada ao ar pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Esta em 107,9. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedida é música. Ele reside em São Paulo, a nossa querida Supercap. Ele reside no bairro da Lapa, é ele, Sr. Hermeto Nasser, que está conosco nesta manhã de domingo, e ele nos envia um simpático e-mail dizendo que adora todas as músicas aqui enfocadas e adora também, quando chega domingo, para ficar ao pé do rádio e ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, o paulistano Sr. Hermeto Nasser, do Pixinguinha, saudoso musicista, saudoso maestro e arranjador, Pixinguinha assinando, cochichando, aqui com Zezé Gonzaga, Eduardo do Sec, gravação antológica. Dorival Caymmi, o bom baiano, Dorival Caymmi ainda vivo para satisfação nossa. Dorival Caymmi canta, de Suria, em arranjo do maestro Borba, Vá, Tá, Pá. Tudo isto para ele, que reside na Supercap, a nossa Pauliceia desvairada, a nossa querida São Paulo, Sr. Hermeto Nasser, que está em nossa sintonia pela Rádio USP de São Paulo. Ele ainda gostaria de ouvir do Adissan, com a dupla Ouro e Prata, esta composição que realmente fez sucesso com eles, a dupla Ouro e Prata, em O Leilão. Murmurando, cochichando, vive sempre a falar mal de mim, sem querer perceber que afinal eu não sou mal assim. Murmurando, cochichando, quem te ouvir de pensar é capaz que o nosso amor já não tem calor e que não somos felizes demais. Eu sou teu e tu és só minha. Quem nos conhecer, inveja sentirá do nosso amor. Porém, sempre a brigar e a duvidar de um bem querer transforma sempre em aflição o que só deve ser prazer. Por que será que és tão má assim? Se o nosso amor não pode ter um fim, eu acho bom deixar esse cochicho, pois sei que é capricho e gostas só de mim. Murmurando, cochichando, vive sempre a falar mal de mim, sem querer perceber que afinal eu não sou mais assim. Murmurando, cochichando, quem te ouvir de pensar é capaz que o nosso amor já não tem calor e que não somos felizes demais. Eu sou tua e tu és só minha. Quem nos conhecer, inveja sentirá do nosso amor. Porém, sempre a brigar e a duvidar de um bem querer transforma sempre em aflição o que só deve ser prazer. Por que será que és tão má assim? Se o nosso amor não pode ter um fim, eu acho bom deixar este cochicho, pois sei que é capricho e gostas só de mim. Quem te ouvir de pensar é capaz que o nosso amor já não tem calor e que não somos felizes demais. Eu sou tua e tu és só minha. Quem nos conhecer, inveja sentirá do nosso amor. Porém, sempre a brigar e a duvidar de um bem querer transforma sempre em aflição o que só deve ser prazer. Por que será que és tão má assim? se o nosso amor não pode ter um fim. Eu acho bom deixar este cochicho, pois sei que é capricho e gosta só de mim. Eu acho bom deixar esse cochicho, pois sei que é capricho e gosta só de mim. Pois sei que é capricho e gosta só de mim. Quem quiser bata palo, que procure fazer. Primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, cadinho mais. Um bocadinho mais, bota castanha de caju. Um bocadinho mais, pimenta malagueta. Um bocadinho mais, amendoim, camarão, rala um coco. Na hora de machucar, sal com gengibre, cebola, iaiá. Na hora de temperar, não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Um coca a 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um batapá, oh. Se faz um vatapá, se faz um vatapá. Com qualquer 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um vatapá, oh, se faz um vatapá. E que bom vatapá, bota castanha de caju. Um bocadinho mais, pimenta malagueta. Um bocadinho mais, bota castanha de caju. Um bocadinho mais, pimenta malagueta. Um bocadinho mais, quem quiser vatapá, oh, que procure fazer. Primeiro fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta. Um bocadinho mais, bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta. Um bocadinho mais, bota castanha de caju, um bocadinho mais. Cinquanta cruzeiro, tenta o segundo lance, o segundo. 100 cruzeiro. 100 cruzeiro, vamos, vamos. O leilão vai começar e a bandinha também vai tocar. Vai haver grande animação, muita comida e bastante quentão. O leilão vai começar e a bandinha também vai tocar. Vai haver grande animação, muita comida e bastante quentão. Lá no coreto tem pinga e canela, frango assado, cabrito e leitão. Pé de moleque, bolo de panela, tudo isso pra ir em leilão. O leilão vai começar e a bandinha também vai tocar. Vai haver grande animação, muita comida e bastante cantando. O delegado é bom leiloeiro, pelo menos tem fama que é, e também tem fama de valentão. Mas apanha sempre da mulher. Ainda mais o boca brita, vamos, vamos. 150. Eu 200. 200, dois lances em seguida, vamos ver. Quinta mais, quinta mais. 300 cruzeiro. 300 cruzeiro, boca brita, ninguém dá mais, vamos, vamos. 350. 350, você não dá mais, vamos, dá um lance. 450. 450. Isso é que é bom. Vai começar e a bandinha também vai tocar. Vai haver grande animação, muita comida e bastante quentão. O leilão vai começar e a bandinha também vai tocar. Vai haver grande animação, muita comida e bastante cantando. Vamos ver quem dá mais um. 50 fritos, vamos. 500. 500 cruzeiros, ninguém dá mais, vamos. 550. 550, dole uma. 550, dole duas. 550, dole três. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo, participando e curtindo de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartaz este que está no ar em seu 14º ano consecutivos, agora pela Rede USP de rádio. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo. Mais um ouvinte que reside aqui em São Carlos. Mais um São Carlense Cusco. É ele, o senhor Wilson Vitali, que nos envia um sugestivo e-mail. Ele diz que aos domingos ele divulga esta pedida para os nossos ouvintes e ele fica também a rememorar as coisas boas que o rádio tocava na era da vovó. Senhor Wilson Vitali conosco. Ele gostaria de ouvir Com os Garotos da Lua, do Tito Maddi. Compositor romântico, esta melodia não... Diga não. Na pedida, mais uma vez o conjunto que é de nossa cidade. Aliás, São Carlos, musicalmente, está se dedicando nesses últimos meses, pois estamos tendo maravilhosos conjuntos da música popular do passado. Este conjunto entre amigos, formado pelo Gustavo, pelo Luiz Carlos, pelo Felipe, pelo Cal e pelo Bruno, vai executar, destacando a voz do Gustavo, que é pandeirista também, do Geraldo Pereira, saudoso sambista, gravação que o nosso técnico Júnior, o nosso diretor técnico, fez aqui em nossa emissora. Do Geraldo Pereira entre amigos, executa Escurinho. Não diga não. Não me deixe sozinho, sofro demais, longe do seu carinho. Não diga não, me faz sofrer, chegue-se a mim, assim, assim, se disser não, isto será meu fim. Coisas do amor que me fazem sofrer, sofro demais, só pensando em você. Olhe pra mim, diga que sim, e eu lhe darei todo o carinho. Não diga não. Não me deixe sozinho. Oh, oh, oh. Chegue-se a mim assim, assim, se disser não, isto será meu fim. Coisas do amor que me fazem sofrer, sofro demais só pensando em você. Pra mim, diga que sim, e eu lhe darei todo o carinho. Não diga não, não me deixe sozinho. Não diga não.